O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar. O nome mais poderoso do universo, nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. É sobre todos. Nome mais doce. Sobre todo nome. Aleluia. Não há outro nome igual ao teu. Jesus. Debaixo do céu, Senhor. Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. É o nome de Jesus. Jesus, Jesus. Os mortos ressuscitam. Os enfermos são curados. Jesus. No nome de Jesus, Jesus, Jesus. Maravilhoso. Teu nome é Deus. Senhor Jesus. Jesus. Vamos receber de Belo Horizonte, Igreja Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão. E aí, amigo, que festa maravilhosa. Para a glória do nosso Senhor. Só ele podia proporcionar, né? Não existe nada melhor, né? Ser amigo de Deus. Melhor? Tô falando igual a você. Ser amigo.